É muito interessante perceber que os orientais absorveram e muito as construções musicais do Ocidente, e mais especificamente os japoneses. Eles adoram música brasileira, por exemplo, e há muitos cantores lá que praticam esse ritmo e outros ritmos também internacionais, e eles se abriram a essa globalização, não só no sentido comercial, no sentido econômico, mas também no aspecto cultural. E eles produziram, estão produzindo artistas de música clássica de primeiríssima qualidade, não só intérpretes, pianistas, mas também, como no caso de hoje, compositores. É um compositor japonês, Takashi Yoshimatsu, de 53 anos. Thank you.